Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Já não se ouve. Olá, caros ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição do Escolhes Tu, Escolho Eu. Estamos num cenário... Acabou neste momento de passar um avião por cima de nós. Nós, inclusive, tínhamos começado aqui a emissão, mas tínhamos que nos baixar para começarmos, então, aqui a nossa emissão. Tenho comigo o nosso cameraman de serviço na Antena Web, o Nuno Miguel. Olá, Nuno. Tu és burro. Porquê? Deixavas o som do avião gravado e começávamos a falar depois. Pois, está bem. O som do avião a passar. Pois, era uma ideia. Eu agora também ponho assim umas G3. Já agora, onde é que está o Nuno Miguel? Queres que eu chame? Ah, é esse? Pois. Onde é que ele está? Realmente não estou a vê-lo, não. Bom, o Amílcar diz com muito pesar, é com muita pena, até com uma mágoa na voz, que não inicia esta emissão 56, com o desejo cumprido, o último, o desejo final da emissão 55 da semana passada, em que Amílcar disse... Para a semana, vou estar a dizer, amanhã falta um dia, para a final do Campeonato Mundo de Rugby entre Nova Zelândia e País Galos, ou País Galos e Nova Zelândia, só acertei metade, porque as bestas dos franceses ganharam ao País Galos. E, portanto, amanhã teremos um França-Nova Zelândia e quem dera que os pretos ganhem. Pretos? Vestidos de preto. Já! Vambora! Não, os vestidos de preto. Ah, tá bem. É só isso. Tá bem, pronto. Podes falar, Oscar. Ora bem, na edição de hoje eu tenho uns coisas particulares, sabe? Porque hoje, o Nuno sabe as músicas que eu vou escolher, mas eu não sei. Outra vez, é um Leandro, desesperado. É, eu sei a primeira, mas não sei a segunda, nem a terceira. Eu sei, eu... Pois, tudo parece mesmo. Sim. Pois, sei, também não. Vamos andar numa montanha russa e vamos até à Princesa Diana. É isso aí. Yulia Savicheva, música de Elton John. Ah, o Elton John acertasse. A Savicheva não. Estou a brincar. Eu, por acaso, da Rússia. O Elton John, já sei qual é que é. Da Rússia, não sei. Sabes, sabes. Vamos a montanhas russos. Vamos. Ah! Ah, continua a falar. Fala o teu resumo da semana para ficares contente. Meu resumo da semana. Jesus. Esta semana foi pior do que uma tragédia grega. Portanto, não há muito para falar. Não há muito para falar. Estou a passar à frente. Foi uma semana pior que uma tragédia grega. Mas pronto. Ah bem, pronto, estamos todos contentes. Mas o Gaddafi morreu. Pois, essa foi uma das partes que eu assinei. E a ETA promete que não vai haver mais... Vai, não vai, não. Até ao próximo... PUM! Até à próxima vez não vai haver mais tiros, mais bombas, mais atentados. Está bem. Ora bem, como dizia um locutor nosso, peço desculpa, cara ouvinte, Luís Represas. Pronto. E sigamos. Já agora o locutor, não sei se acha nem que era. És tu? Não, era o nosso saudoso Alex, que, pronto, para ele todos os cantores eram ouvintes da rádio. Exatamente, era Pedro Brunhosa, estava lá no café a ouvir a Antena Web, era uma maravilha. Quem era? Se calhar estava, não sei. Mas pronto, ora bem, se calhar até poderia estar a beber um bom batido musical, não é? Fazendo aqui alusão ao nome do programa que acabou há mais de um ano. Foi musical, sabes quem é que anda também andando motinha, onde eu ando? Onde vim agora? O Elton, guarda-redes do Porto. A sério? Ah, pois. Tem lá umas com homens. Já não bastava o presidente, agora também vai guarda-redes da música. Resto... Uh-huh. Ah, vai, pronto. Acho que sim. Mas já há muito tempo que eu ando na música. Eu já quando veio para cá já tocava a coisa. Está bem. Bom, não, mas olha, sabes que esta semana ficou marcada por uma coisa muito gira. Olha, sabes o que é giro? Noites de Verão. A sério? É na melhor parte, no fim. Continua. Isso é o quê? É, John Travolta e Olivia Newton-John Summer Night. Mas só olhei agora, só virei agora a força para a televisão, só apanhei o fim da música. Isso é o que faz tu não olhares para aquilo que estás a fazer. É curioso que quando eu fiz o Quotras da música na quinta-feira, esta foi a música, eu lá na lista de músicas estrangeiras, tenho lá centenas delas. E carreguei nesta sem querer, porque estava à procura de... Vamos lá pensar um bocadinho. Deixa cá pensar o que é que eu meti no quadrinhas, um assado por I. Não era I, era começado por S. Não me lembro, já estou a entrar em stress. Sei que andei pela letra S e mudei o Summer Night sem querer. Ai, mudei o Summer Night, carreguei lá sem querer. Summer Night, carreguei no R, R, R, no R, no R, e de repente o R, no R, tomou o título do Summer Night. A música que era, começada por S. É lá. R, sei lá, tanta coisa, entre Marlene, a Rita Guerra. A música começada por S, entrava em 2001. A música começada por S? Clint Eastwood, vai acontecer. Pois é, Slim Shady? Não. Stan! Foi o Stan! Exatamente! Slim Shady! Muito bem! Pá, tu és na categoria! Bravo! Vai, és a burro! Vai na categoria! Pronto. Esta semana ficou marcada. Foi Stan, o T, antes do U, e eu em vez de escolher o Stan. Carreguei no Summer Nights e não sei como mudei a música para se chamasse. R. Eu sabia, mas tal como tu me disseste, tu não deste pistas para adivinhar as minhas músicas. Pronto, eu dei uma parte de tudo, tinhas a tua. Ah, foi isso, foi. Então a gente até falou na quinta-feira sobre a música. Temos chance para os outros, temos chance para os outros. Não, mas eu te não perguntaste se temos chance para os outros, sim, temos chance para os outros. É isso, temos chance para os outros, temos chance para os outros. Esta semana ficou marcada pelo regresso de Nós e o Mundo. Que ainda não ouvi. Ainda não ouviste? Não é ouvir, já na semana passada disseste, ouvintes. Tu escreves ou escreves ouvintes? Escrevo ouvintes. Com BA e tudo. Com BA. Então, mas lá se deixas falar amor. Ouvintes. Amor? Amor é O. Amor é ouvintes. Não, os lisboetas dizem chouriço. É ouvintes. Estás a ouvir? Estás a esperar. Não é fina. Ouve uma novela qualquer das bandas a 4 e a ver se não ouves ouvintes. E chouriço. Chouriço nunca ouvi, mas por acaso ouvintes, não é? E tu falas assim. Faz parte da vida do ar. É isso o porquê. Seja mesmo um particular. Então... Sabes quem foi campeão do mundo de Fórmula 1? Não. Sebastian Vettel. A sério? Vai começar. A sério? Espetáculos. Ganhou a parte... Ganhou a maior parte das corridas. Por isso foi campeão sem... Sem qualquer coisa a protestar-te. Sim, senhores. Acho lá, muito bem. Continua a falar. Pronto, esta semana se regressou Nós e o Mundo. Sim, os ouvintes damos início a uma viagem de autocarro. Primeira paragem, toca abrir a porta. Vamos lá. Início desta semana regressou então, Nós e o Mundo. Esquecemos no final, estou a brincar. Mas agora a sério, esta semana regressou Nós e o Mundo e. Já regressou o pai 4 vezes. Pois, e não podia começar da minha forma, não é? Falar da morte de um ditador e do fim da luta armada por parte de uma entidade que até aqui tinha na base os militares terroristas. O Paulo Portas é que foi direito, um dos seus amigos, não é? Ah, pois. Que nunca seja a morte de alguém, mas há que dizer que isto é bom. É um isso. É um benefício para aquela zona e vai mudar. O que eu achei piada, sabes que há um canal de informação que eu gosto muito. E não tenho nenhum de dizer. O MTV. Não, que é a Euronews. Então houve uma altura. Gosto sobretudo da parte do no comment. Exatamente, essa parte que eu mais gosto. Por acaso é. Vês melhor as coisas. Por acaso é porque... Mas ouve-se o som ambiente, é outra coisa. É. Diga. Ouve-se lá eles quando fez a coisa da Líbia? Da Líbia? Líbia. Da Líbia. Ah, isto Líbia. Líbia. Como é que isto vai em 8 minutos e 26 e já está ali embaixo 87 megabytes a ocupar? Ou isto cada segundo que passa ocupa 1 mega? Não é mais quase. Não, porque ele está a guardar em Wave, só depois de guardar em MP3 é que ele... É o AVE. Wave. O AVE não tem E no fim. Depende dos formatos. Bom, queres levar uma cabeçada já para começar assim alguma coisa? Pode ser. Não me apetece agora. Mais logo. Abandava aqui os meus... Sim, meus e depois? Anos. Falaste do Gaddafi? Vou fazer rima com isso. Sim. Chamava-se Mimi. É verdade, eu... Chamava-se Gaddafi. Morreu por ali, de mansinho. Continua. Vou fazer uma música com isso. Chamava-se Gaddafi. E ficou-se por ali. De mansinho. Mancinho. E depois, falaste o Gaddafi. Não, é verdade, vamos já à primeira pergunta do hoje. Não, eu faço depois. Primeira pergunta do hoje, a segunda vai ficar para anos. Gaddafi escreve-se com K, com KH, com dois Ds, com um Q, com um G. É que eu já vi de quatro maneiras. Como é que escreve eu, Gaddafi? Eu, por acaso, também ia aí, sabes? Já vi de quatro maneiras, só nestes dois Ds. Eu vou-te explicar como é que se escreve Gaddafi. K-A-D-A-F-F-I. Isso é o que tu viste. Eu já vi com dois Ds, já vi com K sem H, já vi com Q de... E já vi com G. No, quando... eu fui dos primeiros no mundo a ver o vídeo do... de ele não morrer. Porque estava eu em casa a dar uma volta aos canais. E quando chega à zona dos cento e tais... Pronto, não interessa. Sim. Os números de canais de informação. Sim. Lembra-me logo de Al Jazeera. Eu olho, vou para lá, de certeza que eles estão a falar do Gaddafi. Uhum. Mudo para lá, é passado 10 segundos, o homem interrompe um momento, parecemos as primeiras imagens e mostra o vídeo dele a ser dele já morto. Imagens exclusivas de Al Jazeera. Eu olho, eu vou ver aqui, exclusivo aqui. Sim, senhor. Olha, mas o que é que eu te digo? Ah, cara, não, é assim, sabes comigo... E ele lá escreveu um com guia, na Al Jazeera. E eles sabem mais que nós. Pronto. Então aqui em Portugal sempre fiz escrever mal, porque eu, houve uma altura, quando a Condoleezza Rice visitou... Ou foi ele que visitou... Condoleezza Rice? Eu já não me lembrava dessa mulher. Cara, ou foi eu ou anda nas obras? Ou... Não sabes? Acho que anda nas obras. Não, eu acho que ela veio para Portugal para receber uma pensão vitalícia. Com política, eu acho que sim. Pensas que é só cá isso? Não, mas cá, digamos que é um país... Ah, bem, tá. Mega Hits Groove, tá bem. Mas dizia eu que... Puto prata. O que é que eu ia dizer? É verdade. Ias falar da Marisa Mota, do sonho. Não é nada. Ia falar do Gaddafi. Ah, porque na altura, quando vi... Isto foi em 2008. E via Gaddafi com K-A-D-A-2-F-I. Mas pronto, se a Al Jazeera escreveu com G, é porque é com G, pronto. Pode ser enganado, mas engano, não é só o gênero. Está bem, mas assim, mas eu acho... Ainda no outro dia não... Até porque eu sempre ouvi dizer Gaddafi, nunca ouvi dizer Gaddafi. Ainda no outro dia, num jornal que não vou dizer que foi a Bola, li o Matias Fernandes, do Sporting, a dizer temos que ganhar a jogo para chegarmos mais à frente, chegar, traço, mus, para depois podermos, tracinho, mus. No mesmo parágrafo, dois erros desses. Sabes o que é com as piadas? Isso é burrice. Quem é jornalista escreve assim, fogo. Sabes o que é com as piadas? Com as piadas vou dizer o quê? Ai, não sei quem, português, agora a gente escreve português do Brasil... Uma nem português de Portugal sabem escrever. Poder isso. Ainda começam a mandar vir. Ou não, dizem que. Sabes qual é agora a teoria do meu pai? Sempre que escreve um erro, que é o novo ortográfico, é assim. O novo acordo diz que é assim. Mesmo que seja. Mesmo que seja coisa. Olha, Croácia escreve. Como é que foi? Como que ele escreveu? Não! C-O-R-A. Corá! Coração. Coração. Então, é o novo acordo. O novo acordo é simples. Está feito. Pronto, acho que sim, acho que sim. Pronto, a diferença não há nenhum novo acordo a descurar. Eles querem como quiserem. Amor. Pronto, mas onde é que eu ia? Ah, na questão do Gaddafi e tal. Pronto. E eu, se por acaso, sempre vi escrever como Gaddafi. Pronto, mas já não fala de Nós e o Mundo. Ah, pronto, estava a falar de Nós e o Mundo. Ou seja, regressou em grande com estas duas coisas. E também regressou com um tópico sobre a Turquia. Porque não sei se sabes o que é que aconteceu. Atenção neste momento que está entre a Turquia e o Iraque. Não soube. Atenção, soube na Grécia. But, então parece lá que os curdos atacaram, não sei o quê, mataram 24 soldados turcos. E eles não vêem nada, respondem. Matam 26, ou lá o que é que foi, 27 curdos. Na fronteira entre a Turquia e o Iraque. Pronto, vamos ter mais uma guerra ali para o Médio Oriente. Pronto. Já percebi. Não, foi o que eu estava a dizer. Eu não acredito muito nisso. Mesmo que o Iraque... Sido uma guerra há pouco tempo, não está muito bem virado. A Turquia também não é de guerras. Pera, nem tem gente para isso. Nem está sempre preparado para isso. A Turquia não sei, mas também não é nada conveniente. Se eles andam em guerra, a União Europeia, chapéu. Pois, é isso. Mas isso era o que tu defendes. Eles que saiam da União Europeia. Que saiam todos o euro, que acaba o euro. Ah, mas sim, mas o euro é uma coisa, a União Europeia é outra. Ah, então está bem. Então vamos agora falar de um Leandro, senão 13 minutos e 45. Ah, pronto, então o Leandro. O Leandro deve ter alguns euros, com certeza. E automaticamente sendo português também faz parte da União Europeia. Não acredito muito que vá estar em guerra com a Turquia, porque embora seja desesperado, mas acho que não chega a tanto. É verdade. Sem ti. Chama-se desesperado, depois em parênteses, sem ti. Ah, pois. Foi o que eu vi. Sim, mas é. Desesperado é o nome do álbum. E a música. E depois tem em parênteses, sem ti. Está bem, mas sem ti tanto também faz parte do nome. Da música. Exatamente. Do álbum. Exatamente. É a coisa que eu mais gosto de dizer. Do álbum Nação Desesperada. Exatamente. Ora, ouviste o ontem do Par em Par? ouvi as duas primeiras intervenções. Ah, não ouviste a parte indisponível. Ah, porque já estava. Pois. Ah, muito bem. Ah, isto é. Foi quando tu falaste, tu logo abriu de par em par, falaste no Gaddafi na ETA. Pois falei, porque eu nem sequer pude fazer um especial de informação, que foi tanta informação ao mesmo tempo que nem sequer podia viver. Ah, meu. O Godelight, então fala aí do ligando que vai entrar em guerra. Então, eu escolhi esta música do Leandro, que se dá pelo nome, como já sabem, de Desesperado Sem Ti, por vários motivos. Um. Já disse um, não podes repetir. Um mais um já dá dois. Ou então pronto. Com a outra. 4 vezes 4, 8. Um. O primeiro motivo... Já diz um. Já sabes o primeiro. Um. Esta é uma das melhores produções portuguesas que eu já ouvi nos últimos 5, 6, 7 anos da música portuguesa. Se é produções portuguesas, será que é da música portuguesa? És burro. Pois, podia não ser. Imagina que alguém vem cá gravar um CD em Portugal. Tá bem, tá. Continua. E... Dois. Não estamos um. Um. E meio. E também... é de um cantor do Porto. Não é de Lisboa, que é uma novidade. Já disse é o dois. Ah. Até ali lá. Dois. E é também de um cantor do Porto. Não é de Lisboa. Ou seja, não é da capital. Afinal, parece que nem tudo é paisagem. Né? Três. Esta música... Em parte retrato-me nela, no sentido de desesperado. Estou desesperado, já estive mais. Mas às vezes também estou desesperado. E acho que este é talvez o motivo mais forte. É mesmo esse, é o facto de certa parte, às vezes... Eu encontrei-me muitas vezes desesperado. E a forma como ele canta desesperado, porque eu estou desesperado e o coro acompanha... faz-me vibrar, faz-me sentir, em certa parte faz-me sentir uma coisa que eu acho que na música portuguesa é pouco comum, faz-me sentir compreendido. Eu identifico-me com a melodia, identifico-me com as palavras, identifico-me com o coro. Está uma coisa bonita. Eu acho que numa altura em que é tudo tão fácil, em que a música portuguesa tem andado assim pelas ruas da amargura, agora já nem tanto, mas até 2010 andou pelas ruas da amargura. É bom ver projetos deste surgir. 4. Recorda-me os meus tempos de acordeonista num grupo de música, mas o meu tempo em que eu era um miúdo, não é? Tinha os meus 11, 12 anos. Acho que é 1960, por aí. Exatamente. E em que me apaixonei por uma rapariga, quando eu tinha 13. Hoje é com uma certa saudade, que eu recordo, não falamos há uns 5 anos. Não por nada, porque não aconteceu. 5. Ainda não. 4,5. Acredito que ela tenha agora... Aliás, a última vez que falei com ela, ela tinha de facto uma pessoa. Já casou? Possivelmente. E se calhar já tem algum filho. Ora. Mas não é a casada, é outra. Não, já casou porque toda a gente da nossa idade já casou. Temos de casar, filho. Então já nos casámos no outro dia com o Gaudens. Está bem, mas... É outra vez? Quer ser outra vez? Eu gostei tanto do nosso dia de casamento. Já faz muito tempo, já não te lembras. Eu, por acaso, gostei tanto do nosso dia de casamento. Foi no ano passado. Ora, está quase a fazer um ano, foi 16 de novembro. E pronto, e são estes os motivos. Já acabou? Já, são estes os motivos. Porque, de facto, e acho que é uma música lindíssima. Eu quero o órgão a seguir. Vou ligar, está bem? Eu, por acaso, já ia ligar, mas podes ligar tu. Depois, vamos ouvir o Desesperado. Sim, vamos ouvir o Desesperado. É deste ano já, essa música? É sim. O álbum saiu há pouco tempo, há nenhum mês. Muito bem. É assim. Estimados ouvintes, escolhemos porquê também. Há um quinto motivo. Ah, 5! Que é o facto desta música ter sido a primeira música considerada pimba, pela classe menos informada, porque esta é uma música romântica, não é esse pimba. Mas esta foi a primeira música a chegar a number 1 no Top 10 Antena Web. Web, é verdade. Chegou na quinta-feira ou na quarta-feira a number 1. Agora já está no número 7 outra vez. Mas chegou a número 1 na quarta-feira. Isto está coisas fantásticas, não é? Olá, música. A música de Leandro, que se intitula Desesperado Sem Ti, a partir de agora na sua Rádio Antena Web. Vamos lá, então. Partir, simplesmente disse vai ser feliz. Não me dei por vencido e com indiferença jurei não ter dor, mesmo que te veja com um novo amor. Não vou ficar sentido, mas depois, quando por acaso te encontrei, estavas comigo. E agora estou desesperado, porque não te tenho mais da minha vida. E aqueles tempos em que foste minha fazem parte do passado. Agora estou desesperado, porque já não volto a ter o teu carinho. E a pouco e pouco vou morrer sozinho, a olhar. Estou desesperado. Mas depois, quando por acaso te encontrei depois, com alguém ao lado eu vi como dói, o que não quis ver quando estavas comigo. E agora estou desesperado, porque não te tenho mais da minha vida. E aqueles tempos em que foste minha fazem parte do passado. Agora estou desesperado, porque já não volto a ter o teu carinho. E pouco vou morrer sozinho, a olhar o teu retrato. Agora estou desesperado. Hoje chegava tudo só para te dizer o que não te disse da última vez, quando me pedias para ficar chorando. E até dava a vida para voltar atrás e voltar a ti o que hoje a ele dás. E não este grito tão amargurado. E agora estou desesperado, porque não te tenho mais na minha vida. E aqueles tempos em que foste minha fazem parte do passado. Agora estou desesperado, porque já não volto a ter o teu carinho. Ah, caraças! Eu ia agora mesmo apanhar-te a tocar. A tocar onde? Ora bom, espero que ontem à noite tenhas estado atento à RTP1. Sim. Não estiveste? Não viste? Não viste o Nico à noite, o programa do Nicolau Breiner, o programa dele? Eu estive a ver... Não viste o Nicolau Breiner? Não, estive a ver... Não, sabes quem foi o primeiro convidado do Nicolau Breiner e tu não viste? Foste tu. O Zé Plágio! Ah. Não viste? Está bem, fizeste bem. Ora... É que eu também não. É pá, eu acho que gostava de ver o programa do Nicolau Breiner, mas depois de... É pá, começou muito mal, pronto, está bem. É verdade. Começou. Começou ontem. Ah, e o programa de ontem começou. Sabes uma coisa muito gira. Vai ser as neiras. Há uma altura... Não, isto não viste de par em par, mas esta correu... Acho eu. Não esta parte, mas correu tão bem. Diz. Há uma altura em que eu trago duas músicas provenientes do estrangeiro. Diz. Uma delas... Diz. É o Claude François. Diz. O tema diz. É o Comme d'habitude. Ah, oui. Bom, e como eu digo, lá não de par em par, para quem não sabe, Como é que não parem par? Nós ouvimos música estrangeira para podermos aprender e quem sabe até não copiar, mas melhorar, trabalhar música estrangeira. Inspirarmos e quem sabe para E há uma altura em que eu digo, ai tal, eu até conheço um certo cantor português que se inspirou e muito, se calhar até demais, no Cru de François. Ah! Comecei-me a rir e disse, bem, já sabem, é o mesmo de sempre, não é? É o meu mas foi sem pensar. Foi sem querer, muito bem, pá, até mas, maior. Só depois, estava no ar, digamos assim, só depois é que eu pensei, o mesmo de sempre, é pá, se eu quisesse preparar isto não saía tão bem. Eu ontem, pronto, desde escolher duas músicas seguidas com o mesmo nome, uma delas dos Cranberries, isto já foi no Rádio Tarde, numa delas dos Cranberries, outra dos Van Halen, sabes que há uma coisa muito gira que saiu há pouco tempo e eu também falei, não agora não, na quinta-feira, que era do... as 5 melhores reuniões e as 5 piores reuniões. E uma delas, quem é que é? Não é o David Hutchison? Parecia um nome parecido, não é de Van Halen? David Hasselhoff, em Torno das Maravilhas. Sim, sim. Ah, como é que ele... Como é que, qual é que era o grupo a que ele pertencia? Quem? Estou a brincar, isso não era ator, não é? Não, mas havia um que... Ah, que... David Bowie. Não. Quem o substituiu... Eu só... David James, guarda-se na seleção inglesa. Não. Era um que então já morreu. Craig David. Não. Não era dos Led Zeppelin. Não era dos Led Zeppelin. Não era. Esses ficaram nos 5 melhores. Nas 5 melhores reuniões. Freddie Mercury. David. Quem quiser lá ouvir agora não, e já fica esclarecido. Pronto. Lá a coisa de dar voltas no túmulo, depois fez-se substituído por um vencedor no reality show. Pronto. Essa não foi o que disse, quer dizer, disse, mas não fui o que inventei. Mas achei que foi engraçado. Mas essa do mesmo de sempre, é massa. Foi muito bem, pá, queixa dois parabéns. Dá-me lá os parabéns. Vamos lá. Não é preciso, não é preciso. Parabéns. Já cantei. Ora bom. Desta vez, tu no início disseste que isto tinha uma... Que emissão ia ser quê? Especial e ter uma particularidade, já não lembro. Por acaso vai. Porque desta vez quem vai fazer o resumo da semana fui eu. Sou eu. Porque esta semana que... Por isso é que eu até perguntei, ai, a tua semana foi para esquecer. Como é que disseste? Uma tragédia grega, não sei quantas. Sim. Porque esta última semana, estes últimos... ontem nem tanto, mas os últimos 5 dias, domingo a quinta, foi a semana mais agitada que eu já tive, sei lá, em quanto tempo. E foi a melhor semana que eu também já tive. Mas sobretudo isso, muito agitada. Não vou seguir uma ordem cronológica, porque hoje até podiam ser duas músicas por dia. Não, uma música em cada 2 dias, enganei-me. Uma para os dois primeiros, foi 2x3, 6, chega até quinta-feira. De sábado até quinta. Podiam ser uma música em cada 2 dias, mas eu fui ameaçado que não deveria apresentar assim músicas só sobre esta semana, aqui pelo Oscar Adelinho, que ameaçou que antes de me despedir retirava-me os subsídios de Natal e de férias, mas nisso lembrou-se que toda a gente vai ficar sem subsídio de Natal e de férias, e portanto ficou só para um corte de ordenado até final do ano. Portanto, como fez essa ameaça, eu restringi-me à minha insignificância e escolhi uma música para retratar a primeira das três. Vai retratar o dia de terça-feira. Quer dizer, não vai retratar o dia, mas vai fazer alusão ao dia de terça-feira. Mais à frente irei partilhar aqui com o Oscar e com os ouvintes algo... Estás-me a estragar o esquema que eu quero o piano aí. Vou partilhar com os ouvintes histórias desta semana. E na terça-feira, ao deslocar-me ao ofício, à coisa profissional, tive a companhia no transporte público de uma pessoa com quem já não estava há mais de um ano, não é assim muito tempo, mas até já começava a ser muito tempo e fiquei agradado. Fiquei agradado com tal pessoa e, curiosamente ou não, falou-se de duas músicas e uma delas, que nem tinha ouvido há pouco tempo, esta semana já ouvi umas 10 vezes. Ora bem, é essa música que eu vou trazer hoje. Agora a primeira escolha, até porque responde, quer ao tema, quer ao estilo musical assim mais romântico, não é? Um estilo assim, mais coisa. Embora esta seja um pouco mais, para já, menos trabalhada, mas, e um pouco mais acelerada. E há outra coisa, eu quero que vocês atentem à letra que eu vou... Sai daí, pá! Eu hoje, pela primeira vez, trouxe um papelzinho para seguir as coisas. Ah, sim, para saber o que estou a dizer. Sim, é? Sim, eu acho muito bem. Achas que sou bem? Sim, perfeitamente. Acho que sim. Pronto, também o que interessa é ouvir mais a minha coisa. Ora bem, eu quero que seja tu e os ouvintes, claro, mas sobretudo tu que estás aqui ao lado e que vais entender melhor. Tendo ouvintes também podem fazer referente. Eu não sei como é que se diz, não sei como é que se diz. Forward. Reford, pronto. Não é o re, é forward. Pronto, podem fazer o forward, ou como é que se chama essa coisa. Ah, passar à frente. Eu quero, eu vou cantar um pedaço da música. Primeiro porque a qualidade da próxima música que vamos ouvir não é das melhores, mas percebe-se. Qualidade sonora, entende-se. Sim, qualidade sonora. Muito bem dito, muito bem. E lá está, acho que depois vamos. E vou cantar um pouco mais, num ritmo um pouco mais lento, para tu perceberes bem a letra para os ouvintes, para o caso dos ouvintes que vão escutar a música a seguir. Se não entenderem tudo, acho que entendem agora. Yeah. Tentei muitas vezes apagar-te da memória, agora que estás longe de mim, tento olhar em frente. Não faças isso. Mas entendi que sem ti não há motivos para o céu ser azul e cada passo que dás. Vejo que tenho razão. Será da tua existência o facto de teres partido? Será isso as lágrimas de todas as palavras que dizias? Olho ao espelho e vejo que algo me falta lá. Acredito que te vou esquecer, apesar de te querer tanto. Agora que estás longe, só Deus sabe o que eu daria para ficar contigo por mais uns dias. Depois repete outra vez, mas entendi que sem ti não há motivos para o céu ser azul e cada passo que dás, vejo que tenho razão. É impressionante. Esta música foi criada no mínimo há 3 anos e já deve ter até 4, ou perto disso. Estiveste atento à letra? Tive. É impressionante, passado este tempo, tu pegares nestes versos, quase todos, e colocares na cabeça de outra pessoa atualmente em relação a mim. Por o mistério. Tum. Já entendeste? Já entendi. Achei extraordinário, já é verdade. E então eu, já que estive com determinada pessoa, fui ouvir a música e depois ao passar, quer dizer, já quando comecei a ouvir, olho ao espelho e vejo que algo falta lá, vou-te esquecer apesar de querer tanto, senti não há motivos para o céu azul, em cada passo das vezes tem razão, agora que estás longe de mim tento olhar em frente, é quase tudo. Não é? E eu achei, olha que curioso, uma música criada para em 2007 ou 2008, e o que é que eu quero dizer com isto? Escolhi isto por vários motivos. 1. Responder ao teu estilo. 2. Estás desesperado. Não. 2. Isto também tem a ver com o desespero. Tá. É? Uma pessoa que está e quer e não quer, mas quer esquecer e seguir em frente, mas não consegue. 3. A música, e é uma coisa muito bonita, nesta semana não li uma conversa sobre isso. A música... podemos encontrar em músicas, em versos, em poemas, músicas, tanta e tanta coisa relacionada com nós e que parece que fomos nós a escrever. Está aqui uma prova que uma pessoa escreveu isto há 3 ou 4 anos e hoje em dia aplica-se a outros. E então, 4. A próxima, a melodia, o registro que vamos ouvir, como eu já avisei, não é uma qualidade sonora impressionante, mas é, foi de propósito, é... E em relação também a ti, ao Oscar. Diga lá. A quantidade de pessoas que grava coisas em casa, sem grande qualidade, não sei o quê, e o talento que está escondido muitas vezes. Obrigadinho. Não é? Não, isto não é sobre ti. Estou a dizer no geral. No geral... Pensei que finalmente fosse reconhecer o meu talento musicola. A quantidade de músicas e de músicos que andam por aí, e eu gosto, esta música por acaso gosto. Mesmo, há tanta coisa que é gravação caseira que é bem melhor do que eu por aí, não é? É verdade. É verdade. 5, ou onde é que eu vou? 5 ou 6? Acho que é 5. 5, é 5. Sabes quem é essa música? Não. Teu primo dos óculos. Portanto, para recordar os nossos tempos de adolescência, mais concretamente o 10º ano, se bem que isto foi escrito bem depois. Porque é o 11º, mas... 10º. Primeiro. 10º. Primeiro. 10º. Primeiro. 10º, porque no 11º... Pois foi. Tem razão, tem razão, senhor. Quando digo, digo, pá, igual que tem sei. Tem razão. Então, em que são... Isto, esta é a escolha, acho que é assim dizer no início, digo agora. Esta é a escolha mais estranha que já se fizeram em. Ora, 55 vezes 6, 9 foram dados, 25, 30. 330 mil. Fua, já passaram aqui 329, porque uma foi repetida. Ah, não, 330 que já ouvimos uma hoje. Não, 331 com o Hino Nacional. Exatamente, para ser verdade. Em 331 escolhas. Bolhas. Esta é... Escolhas de tabolhas. Esta... Não, então são 325. Porque no dia 8 de outubro foram todas repetidas. Tá bem, pronto, tá bem, ganhaste. Em 325 músicas. a 300ª... Como é que se diz isto? A 300ª, 26ª é a mais estranha de todas porque... E eu não sei como é que chama esta música. Não sei o título dela. O título que eu tenho lá foi o fecheiro que ele me enviou que diz Nick0026.org. Portanto, e para o apresentar, se bem que eu, quando, agora já percebes como é que eu estive na terça-feira. Já. Ou ir para a terça de manhã. Ao falar-lhe desta e de outra música que ele me mandou, dele, foi a primeira música dele, acho que não foi a primeira, já foi depois. E ele não se importou de eu ter dito que eu acho que já passei aqui uma versão dele do Baby One More Time. Se não, falei, se não passou, eu já falei disso. E ele não se importou nada, ele até perguntou... Aquela que tu passaste foi a vossa dos Queen. Pronto, é a voz dele na mesma. E então ele... Pois. Então, acho que não passei isso. Passaste. Passei, pronto. E então ele disse, não se importou nada, ele até perguntou quanto é que eu vou ter que pagar os ouvintes por terem que ouvir as minhas músicas. Portanto, eu não sei como é que chama esta música, por acaso. É que eu, a ideia de trazer esta música para hoje só tive... Aliás, quando é que mandaste as coisas? Foi na terça à noite? Foi. Agora já foi na terça de manhã que eu tive com ele, claro. Mandei a tempo, é? Não é isso. Não sabia que era o desesperado. Se soubesse antes, se calhar já tinha lembrado isso na altura. Não lhe perguntei como é que chama esta música. Portanto, vamos ficar com o Mic0026. Não, eu podemos arranjar aqui um... Apagar da memória. Por exemplo. Por exemplo. Olho ao espelho e vejo que acredito que eu te vou esquecer, apesar de querer tanto. Quero-te tanto. Essa parte toda, ao espelho, podia ser a canção do Zé Seguinho. Agora que estás longe de mim, não há motivos para o céu ser azul. Não há motivos para o céu... É muito grande. Cada passo que dás, vejo que tens razão. Bem, não interessa. Não, não há motivos. Não, não há motivos. Ah, vamos ouvir a música. Não há motivos. E o que é que eu ia dizer a seguir? A segunda parte da escolha ser estranha é que eu não sei como é que eu hei de... Não, falamos aqui do nome das pessoas, não é? Vou-lhe apresentar como o Miguel dos Óculos. É o segundo nome dele. E os óculos que ele está a oferecer. Portanto, Miguel dos Óculos vai interpretar uma música cujo título foi inventado agora pelo Oscar, chamado Não Há Motivos. Está bem? Está bem, né? Pronto, é para mim. Se não perceberem, eu canto outra vez a seguir, se eu me deixar. Não deixo nada. Depois logo se vê. Pois. Ouve a música. E depois isso se percebe ou não. Exatamente. Mas também só me ouvir a música quando depois... Está aqui a música. Está calado, que eu sei tudo. Está bem, mas... Está bem. Pronto. Pode ser. Pronto. Demorar-me mais 5 segundos, que esta intervenção vai demorar 15 minutos. 3, 2... Não há motivos. Formigão dos óculos. Teremos montanha-russo. É verdade. Então, a música é bonita, não é? É. Por acaso é. Então. Qualidade do áudio e assim gravar no MP3 em casa, num quarto, não sabe. Bem, sim. Olha bem, a próxima música dá pelo nome de... Adeus, meu amor. Adeus. Adeus, até logo. Vamos embora. Compensito, não é para ti, hein? Olha, foi-se embora. Olha o desgraçado. Adeus, meu amor. Adeus. Mas... Mas vai ter adeus até um dia, não era adeus amor, é? Isso é outra coisa. Porque... Adeus até um dia, essa música não é do... É do... Assim, é do Coral de François. Ah, ou não? Para... Não, é que tu cantaste... Ah, acabaste de violar uma regra da Antena Web. Eu não, não, eu só fiz uma imitação... Lá, do... lá, lá. Bem, vai falar um Denis que eu vou dando música. Está bem. Então, eu vou passar aqui uma música... Por exemplo, tipo, assim, tipo, marcha fúnebre, porque é uma coisa triste. Caros ouvintes, a próxima música é triste. Intitula-se Goodbye, My Love, Goodbye. A música é muito antiga. Reporta-nos ainda à década de 1960. Às minhas memórias, deixo-me reportar até ao ano de 2001. A primeira vez que amei. Chamava-se C asterisco, asterisco, asterisco, asterisco. Andava na escola secundária e asterisco, asterisco, asterisco, asterisco de C asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, O. Andava no 10º ano, embora não me recorde qual é que seria a letra da turma em que estava inscrita. irmã de uma amiga chamada A asterisco asterisco, H asterisco asterisco, asterisco asterisco asterisco. Porque não interessa dizer o nome. Mas foi, de facto, a primeira mulher que eu amei. Um dia escrevi uma música chamada C asterisco asterisco asterisco asterisco, querida. Mas aquela que mais marcou foi esta. G asterisco... Ah, não, isto posso dizer. Goodbye, my love, goodbye. Do Demis Russos. Talvez porque esta foi a música que uma vez fiz no telemóvel para lhe passar para ela, com um toque. Eu sei que na altura custava 10 cêntimos o envio daquela melodia, mas mesmo assim, achei que valia a pena enviar-lhe. Foi triste saber que não poderia amá-la. Ou que mesmo que a amasse, não seria correspondido. Mais tarde, no correr dos dias, eu acabaria por perceber que aquela foi apenas uma... um momento da adolescência, portanto, um amor adolescente. O que não deixou de ser um amor. Inclusive, o primeiro amor da minha vida. Os anos passaram-se e, por muito estranho que pareça, ainda hoje, quando penso nela, ou até mesmo quando falo com ela, ou até mesmo quando falo com alguém que tem o mesmo nome que ela, eu sinto algo cá dentro. Não direi algo em termos de sentimento, mas em termos de emoção. Afinal de contas, aquele era o momento em que eu cruzava as pernas sentado no chão, encostado à parede de um dos pavilhões em que tinha aulas. Ou então porque não há grade que separava o recreio do pavilhão de educação física. Uma rede de plástico ou de arame, não sei bem o que era aquilo, mas deveria ser de arame. Mas, enfim, bons momentos que eu passei a conversa com essa perfumada adolescente. Sim, ela tinha um perfume do qual eu hoje não me esqueço mais. Toquei músicas ao acordeão. Perdi horas a pensar nela e até algumas lágrimas por ela. Lágrimas que não se perderam em vão. Ora porque não fazem falta nos meus olhos. Ora porque, na verdade, chorar por ela valeu a pena. Foi talvez o momento mais bonito da minha depressiva adolescência. De um lado, amor incondicional. Do outro, uma já não oculta tentativa de suicídio. Era um amor bonito. E não era doentio. Era apenas um amor bonito. Goodbye, my love, goodbye. Acabou por ganhar uma simbologia histórica na minha história. Acabou por ser uma música vitalícia, em termos emocionais. É uma espécie de ode ao adeus. Seriam estas as pretensões do cantor Demis Russos? Não sei. Aquilo que eu sei é que esta música acabou por marcar a história da minha vida. Trago aos estimados ouvintes mais um momento daquilo que é a minha existência. Sim, não posso dizer do que foi a minha existência, porque ainda existo. Embora me reporte há precisamente 10 anos atrás. Se esse jovem de nome asterisco me estiver a ouvir, um obrigado pelos momentos que me fez proporcionar. Escutemos, pois, a música que se intitula Goodbye, My Love, Goodbye, Goodbye, aliás, a música cantada na voz de um grande nome que enalteceu a música à escala mundial, que no fundo foi um intérprete que cantou amor nas suas mais diversas e variadas vertentes, alguém que jamais poderá ser esquecido, mesmo que hoje em dia já não esteja entre nós. Goodbye, my love, goodbye. Esta forma tão comovida. As lágrimas caem dos meus olhos. Eu não consigo falar. Desculpa, amigo, por te comover também. Goodbye, my love, goodbye. Nós voltamos. Depois de um breve intervalo. Até já. Já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Início da segunda parte da emissão 56. Segundo prémio. 100 mil contos. Ora bem, então vou-te contar. Por exemplo, domingo tive isto para te veres, que a semana preenchida, sim, semana preenchida. Em várias... É que quando eu digo preenchida... Ah, não era só preenchida que eu queria dizer. Era diversificada. Percebestes? Ainda estou de lágrimas nos olhos. Ainda não... Ah, pois. O Carlos nem com o intervalo de 2 minutos conseguiu. Coisa. Ora bem, no domingo de manhã, o que é que eu estive a, fazer? Rugby, obviamente. Começa bem a semana, mal eu sabia que estava ali no início. Sim, domingo é o primeiro dia da semana, porque a seguir vem segunda-feira, o segundo dia da semana. E então, mal eu sabia que estava a começar ali. Manhã, rugby, porque no domingo foi a segunda meia-final Nova Zelândia-Austrália. Nova Zelândia ganhou 20-6. Muito bem. Portanto, começou bem. Uma equipa, a equipa que eu queria ganhar. Onde é que tu vais, pá? Vai-se embora. A equipa que eu queria ganhar ganhou. Depois, estão lá um casal amigo lá em casa. E achei curioso o que ele falou sobre o filho. Estou a falar de uma pessoa de 50 e tais. Ele tem um negócio, não é verdade? E andou a preparar, trabalhou, andou em feiras, andou não sei o quê, para depois deixar tudo para os dois filhos. Na altura, o filho agora tem 27 ou 8, quando ele tinha 25 anos, acho eu. E ele disse para o estabelecimento que ele tinha, ele já se sentia cansado, não sei o quê, já tinha... Ah, ele não pode ter 50 e tal, ele já podia ter reforma, não interessa. Ele virou-se para o filho e disse para ele ficar responsável por aquilo. Ele já trabalhou lá muito tempo, há muitos anos. E em vez de ficar lá só na parte dos bastidores e tratar umas coisas, ficava ele lá à frente daquilo. E o filho respondeu que não queria, porque não queria assumir responsabilidades. E o pai, ao contar aquilo, via-se que ele até às vezes emocionava. Opa, vou-te dizer. E ele, ao dizer-me aquilo naquele dia, mataste-me. A falar o que estava a falar com o filho. Mataste-me. Porque andei aqui a trabalhar e a deixar para ti e chega à altura, não queres ter responsabilidade. Foi uma... Matou. Até lhe chamou um palavrão, que não vou dizer agora. E eu compreendo, eu estava a olhar para ele, eu estava a falar com o meu pai, mas eu estava a ouvir com atenção e estava a pensar. A quantidade de vezes que os pais trabalham para deixar as coisas aos filhos e depois há uma ingratidão muito grande quando chega à altura de pelo menos aceitar e de dar valor a isso e continuar, os filhos mandam dar uma volta. Imagina o que os pais já vêm sentindo nessa altura. E o pai, se ainda estou a ver a cara dele, a dizer para mim, mataste-me naquele dia. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Estou. Ainda estamos em domingo. Nessa mesma tarde, tive uma espécie de... Tive uma espécie de recordar e então eu... Como é que tenho de dizer? Nostalgia dos meus tempos de 12, 13 anos. Porque passei a tarde na teletexto a seguir os resultados em direto. Teletexto, sabes, da RTP. Eu sei. A seguir os resultados em direto da Taça de Portugal. Estava já com o Imbrões. Perdeu. Foi eliminado como usava. E então queria seguir aquilo. Ora bom. De seguida, na segunda-feira... Eu vou-te explicar. Lá na empresa onde eu estou, nestes últimos dias, desde o dia... Pronto, foram para aí 7 dias, acabou na quinta-feira, anteontem, ou na quarta, ou quinta ou quarta. Todos os dias havia lá uma atividade diferente porque foram... Foi o inaugurar umas novas instalações, percebes? Uhum. E então todos os dias havia lá alguma coisa. Ah, eu trouxe pacotes de leite de borla para casa, iogurte de borla para casa, tive tratamentos e tudo. Segunda-feira de manhã fiz um... Não, foi à tarde. Fiz uma coisa importante, um rastreio cardiopulmonar. Uhum. Tiveram lá a balnear coisas e tal, constrói os níveis de açúcar, atenção, depois um eletrocardiograma. Foi coisa importante. Sabes quem é o Germano Silva? Historiador, o homem que sabe tudo de história do Porto. Sim. Sabes que ele trabalha ao meu lado. Descobri. Sério? Foi. E na segunda-feira foi a primeira vez que estive com ele. De manhã. Terça-feira, fui com o Miguel dos Óculos ao autocarro. Já antes, tinha estado com um senhor que tu não conheces. Pronto, também vi uma pessoa que, com quem gostei de estar. Ao almoço, vou-te contar uma coisa. Para aí a musiquinha. Ao almoço, contei, tive uma conversa muito interessante. Que não foi novidade, mas é um bom exemplo daquilo que eu acho... E lembrei-me de ti, porque eu lembro-me um dia, vou escrever um livro baseado na crise de valores. E então, eu tive... Como é que eu tenho de explicar? Começámos a ter a conversa por causa dos cortes que pode haver lá na empresa, porque é ali em todas, não é? Claro. E os cortes no subsídio de Natal, não penso que vai ser só para os funcionários públicos. Porque eu sei que não. Claro, vai ser para toda a gente, vai para... Acho que os patrões vão ter o bom senso de se aproveitar da situação, como é lógico. Era exatamente isso que estávamos a falar. Vão aproveitar o contexto, ó, devido aos cortes e não sei o quê, nós vamos também cortar, nos subsídios e não sei quantas. Começámos a falar sobre o dinheiro, né? E eu, mais uma vez, voltei a dizer o que já disse muitas vezes. Quantas e quantas pessoas, crise, mas comprar coisas que não interessam para nada, para isso já há dinheiro. E para ir ver concertos, e para ir ver jogos de futebol, e para comprar o portátil mais recente que saiu, o Telemoney, e já dinheiro. Estás a perceber? Telemoney. É mesmo Telemoney. E então eu falámos disso, e estava... Ah, mas era eu e mais duas senhoras, de 30 e tais anos. Duas jovens. Portanto, a falar com um balhote de 50 anos mais velho. E elas... A insistir, mas quantas e quantas que não compram mesmo por não ter? Eu, está bem, eu não duvido disso, mas eu estou a dizer que a maioria, mas são milhares e milhares, se calhar milhões, não ia dizer milhões para não fazer uma rima, que vivem acima do que deviam. Depois queixam-se da crise. Oh. Bom, e então eu estava a dizer-lhes, por exemplo, um exemplo de transportes públicos. Paga-se por zona. Exatamente. Tu, se fores daqui e só andares em Gaia, pagas menos do que se fores aqui até a Vila de Conde. Exatamente. Diz outra vez. Exatamente. Não é bem assim. Exatamente. Não interessa. Sim. E eu estava-lhe a dar um exemplo lá no sítio onde estamos. Eu, primeiro mês que fomos para lá, ainda paguei 4 zonas. Mas depois descobri que, em vez de metro, se fosse autocarro... Bem, não interessa. Descobri que, por uma paragem, podia pagar menos uma zona. Ando um bocado mais a pé, mas foi por uma paragem. Poupa-se logo, são quase 10 euros. É dinheiro. É. Pronto. E já falámos sobre isso há uns tempos, quando eu dei uma das pessoas que estava a falar comigo, vem do mesmo sítio que eu, mais ou menos mesmo, pronto, a zona é a mesma, vem da mesma zona que eu, e eu fiz-lhe ver que ela podia mudar e começar a tomar outro caminho e pagava menos. Ela me disse que ia experimentar, não sei se chegou a experimentar ou não. Quando eu me lembrei isso, quando estávamos a falar de haver pouco dinheiro, eu até disse, olha, é uma boa altura de tu recordares recomeçares a tua carreira de atriz, porque ela já fez teatro. Então, tentar lançar-se em séries ou alguma coisa que aparecesse. E ela, mas é recomeçar a carreira de imigrante, de falar lá para fora. Falei-lhe nisso, enquanto está por cá, para poupar nas despesas, e um dos exemplos era nisso no transporte. Sabe o que ela respondeu? Ah, pois, mas eu sou comodista. Ainda tenho dinheiro para pagar o passe. Gosto mais de vir no meu coisinho. Então fogo! Olha que caraças! Quer dizer, está a falar de poupar coisinha, não sei o quê. Uma coisa que pode poupar perfeitamente, por causa de uma paragem. Ai, eu sou comodista, prefiro continuar. Então onde é que já a crise? E como este exemplo há milhares, percebes? Como pode poupar no transporte, pode poupar noutra coisa. Mas o Tuguinho, eu gostei de uma coisa que... Há uma coisa que eu disse na passada que até gostei de ter dito. E não falei isto, o Tuguinho é comodista. Mas o Tuguinho genericamente é comodista. Exato. Mesmo quem faz, porque é que as administrações têm o número de aderentes que têm? Primeiro porque é fixe protestar. Já para não falar, uma coisa muito fixe, que é de vez em quando encontro... Ai, amigo, ai, já não devia estás aqui. Pronto, isso é verdade. As manifestações encontram-se pessoal, já não se vê há muito tempo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Encontrar pessoas já não vê há muito tempo. Pronto. Há 25 anos. Ah, 73. Pois, 73, pois. E então? Ah, é aqui não se ouve. Não. Vai lá, pá, já te disse, não se ouve. Tu pensas que o microfone é um altifalante para dentro. Pronto, ora, agora, e até isso. Aproxima-te mais. Ah, e até isso. Essa coisa da querida... Ai, que bom. Seja, já sabia que ia dizer isso. É para acalmar o discurso. Estou aqui a balançá-la. Diziam então que... Porque senão eu começo a se enervar. Daqui o gato já começa com um discurso de meia hora. É isso, mano. O Tuguinho é comodista. E o mal está aí. Ou mais alto. O Tuguinho é comodista. O mal está aí. É que o Tuguinho é comodista. Por isso é que as manifestações são só sábado. Que é para o dia a seguir poder descansar. Não, mas já que se há coisas que se pode poupar, porque está bem, digam que num mês 9 ou 10 euros é pouco, mas se for 9 euros ali, mais 9 euros ali, mais não sei o quê, então já não é dinheiro. É pouco para quem ainda tem algum. Pois, então se viste para ela, não é nada. Para quem não tem 10 euros eu sou comodista, eu gosto de vir no meu transportezinho e ficar mais perto. Então, acabou. A partir desse momento, parece que não estou a ver a cara dela. O cigarro na mão, olha, cigarro, outra coisa. Cortava, era dezenas de euros por mês. Mas isso não é, ainda é mais difícil, às vezes. Pois. Mas ela com o cigarro a dizer, mas eu sou comodista, gosto de mim. Desde o momento que ela disse isso, eu calei-me. Sobre esse assunto, não falei mais. Continua. Já falaste tudo? Já. Nessa terça-feira, tive também um tratamento facial. Meninas. Uau. A tratar-me da carne por creme e tal, hã? Eu, homem, já que vocês fazem tudo, não tenho aí uma gilete, porque eu precisava fazer a barba. Disse. E já, pronto, fazemos quase tudo. Ah, então não é tudo. Que é o chamito fazer tudo. Um dia mesmo, terça-feira, foi por fazer anos. Sim, tu não me deste parabéns na terça, que eu fiz 86 anos e meio. Pois foi. Pois, e não me deste parabéns. Sobre, esqueci. Foi, deve ter sido. É isso, é. E por também ter feito 8 anos. Que o senhor, meu avô, me perguntou se eu queria tomar conta do grupo, tu sabes. Isso. Foi no dia 18 de outubro, sabias? Ah, foi? Não. Queres saber? 2003. Olha, eu podia ter dito que no dia 18 de outubro. Já viste, o meu avô ainda é vivo. Eu com 73, não tenho 131. Já viste? Ah, pá, isto faz-me lembrar o. Ontem fez anos que. Faria anos que os. Pronto, fez anos. Que o Zé Maria Pedroso. Zé. Que o Zé Maria Pedroto nasceu e isto é bom, não é? Balançar-te a cadeia. Que o Zé Maria Pedroto nasceu e. Sim. Ele morreu em 80 e qualquer coisa, por isso deve ter nascido bem em 1930 ou algo que foi. E vi num jornal que, na parte de efeméride, imitaram-te para entrar, sabes? Sim, então foi. 21 de outubro de 1842. Uau. Nasceu José Maria Pedroto. Epá, categoria. Passando à frente. Sim, senhora. Passando à frente. Um dia bem preenchido. Mas ele nasceu mesmo em 42, não? Achas? Pois, é. Morreu com 140 anos. Então, olha, eu há dias também. Na primeira página do jornal que eu estou a falar. Há dias também vi na RTP que. que o Gaddafi estava à frente. O Gaddafi, desculpa. Está à frente do poder na Líbia desde, ou seja, há 42 anos. Portanto, desde 1949. Nasci em 1942, não sei o quê. E eu até pensei, pá, como 7 anos lá de Rubão. Eu fiquei a pensar, pensei que eu... abri 42, 69. Já percebi. Pois, passando à frente. Um dia bem preenchido, muito diversificado e até feliz, chega ao fim do dia, vou... para buscar o meu parente pai ao seu local de ofício. Uhum. O carro não pagou. Lindo! Bravo! Abriu o carro à noite. Foi para completar bem o dia. Bom, ficamos aqui e depois faço os dias que faltam na última intervenção. Agora, uma música? Toca, também vou ser rápido. Aliás, sabe, conhece aquela? Love Story. Toca isso. Ah, não sabes? Lá menor. Ou esse? Não, também sei. Ao recordar, ao escutar Dennis, se calhar está um bocado alto isso. Assim também. Ao escutar Dennis Russo's e Goodbye My Love, Goodbye fez-me reportar a uma melodia e continuando em produção caseira, entre aspas, a uma melodia que eu adaptei no ano passado, mais concretamente em setembro, acho eu, outubro. Bom, vamos fazer de conta que foi em setembro e outubro de 2010, em que adaptei a música que estamos a ouvir como cenário de fundo, que agora vai aumentar um pouco de volume. Pois, eu adoro ter feia, a música chama-se Love Story. Olha, assim, pá. A música chama-se Love Story, é de 1971, se não me engano, ou 73, do grande homem Andy Williams, e que foi já tocada 50.972 vezes ao longo dos últimos 40 anos. E uma das versões, que foi precisamente a que eu adaptei, de Richard Clayderman. Conheces o pianista Richard Clayderman? Conheço. Clayderman. E o que é que eu disse? Ele é holandês, não é? Não interessa, mas neste caso... Se eu perguntasse é holandês, não interessa para o nome. Clayderman. O Richard Clayderman. Clayderman. Exato. Continua a tocar, estás a tocar bem, não? A versão... esta parte, sim. Então toca só essa parte. Richard Clayderman, que tocou melhor que aqui o Oscar. E aconteceu uma coisa que nunca... Mais baixinho, pá! Dá-me a obrigar a falar alto num momento... Não, tô... Ai... Aconteceu-me algo em termos de criação, em termos de inspiração, que nunca tinha acontecido. Que foi pegar num documento já existente, estou a falar basicamente numa carta para si próprio, portanto numa espécie de desabafo por escrito, num desabafo de outra pessoa, peguei nas palavras desse texto, que não era o meu, que não era meu, e foi engraçado que juntei dois, acho que não foi um, acho que até foram dois, juntei dois desabafos pessoais de uma pessoa que me mostrou, claro que não fui roubar, mostrou-me, foi pegar em enxertos dos dois e na sua totalidade preencheram o poema que eu criei. Ou seja, eu peguei em palavras soltas. Que giro. Fui eu também. Pois tu o quê? Essa parte também é minha. Hã? Tem nada a ver contigo. Ah, é que uma vez fiz uma coisa assim. Fizeste? Não sabia. Peguei... A Love Story a tocar. Peguei em palavras escritas por outra pessoa em dois desabafos pessoais e ela nem se apercebeu, estou a falar numa rapariga, nem se apercebeu que havia partes que rimava e peguei naquilo, achas que isso tem apropriado a Love Story? Está bem, mais baixinho. E peguei naquilo e criei um poema, até algo extenso, a música tem 5 minutos, acho eu, ou por aí. E pronto, criei uma versão Love Story. Do que é que fala isto? Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, my love, goodbye. E comentando, goodbye, my love. Fala de uma música de uma menina que supostamente tinha acabado de concretizar um sonho por estar com o seu namorado. O seu namorado estava mesmo ali ao seu lado. E ela dizia que era mesmo um sonho realizado. Que era mesmo um sonho realizado. Mas o Goodbye, My Love, Goodbye tem a ver porque eu escrevi isso em setembro, outubro. Escrevi, adaptei. E tanta coisa com o sonho que desde miúdo, há não sei quantos anos, que queria estar com ele. E que finalmente estava e... Dá-me confiança, o melhor amigo, quer estar sempre comigo, quer estar sempre por perto, mas, setembro, outubro, passado dois ou três meses, já nem sequer estavam um com o outro. A gente não pode, precipita-se muitas vezes a dizer, nunca mais, não sei o quê, ou, que esta relação vai ser eterna, que vai ser para sempre. E passado umas semanas, neste caso dois ou três meses, pum, já nem nunca mais se viram sequer. Que achas? Daí a história Goodbye, My Love, Goodbye. Eras eterno e agora até logo, até à próxima. Não achas? E estás a dizer como é que se isto não está brutal? Tu ouviste alguma coisa com isso? Não ouvi. Ouviste? Tu acordas um pouco? Sim. quarta música de hoje, uma versão de Amilcar Alhadas, da famosa melodia Love Story, retirada do Storyteller, que ocorreu no passado dia 1 de novembro de 2010, prestes a fazer um ano. Portanto, vamos recordar um excerto de Storyteller, uma das últimas músicas, creio que eu até fui a penúltima. Love Story, versão de Richard Clayderman, adaptada com versos, desta vez cantada por Nuno Ramada. Finalmente que nos encontramos, mas foi como se sempre tivéssemos estado no mesmo espaço, frente a frente, e só agora nossos olhares fossem cruzados. Deixemos passar. A felicidade que hoje me faz sentir é mais que uma vitória, é o realizar de um sonho a mais bela história que alguma vez tive oportunidade de viver. Perceber, além de teres descoberto, tu estás aqui. Sinto-te bem tão perto, queres-me contigo. Já percebi que o meu melhor amigo me quer junto do seu peito por existires. Meu coração subiu a eito, mas se partires, será desfeito. O meu mundo para quando os teus dedos percorrem a minha cara, com a tua mão cuidada me acaricias. Não imaginas quanto sonhei por estes dias. Cheguei ao céu. Namorado meu, sou sempre tua e espero que o percebas, que nunca foi paixão, disso te dou certezas. És demasiado harmonioso à minha vista. Nunca desistas. Dá-me segurança, aquela que nem eu pareço ter. É duro, meu querido, e vai sempre doer. Mas tenho esperança que isto não é em vão. Mas sinto o teu medo da solidão, da realidade futura, que ainda é um segredo. Mas enquanto dura, Não a deixe passar em vão, não a deixe passar em vão, não a deixe passar em vão, não a deixe passar em vão, não a deixe passar em vão, não a deixe passar em vão. A felicidade que hoje me faz sentir é mais que uma vitória. É o realizar de um sonho a mais bela história que alguma vez tive oportunidade de viver, de viver. Segue-se na Antena Web um momento musical. Outro. Segundos tem 2 minutos e meio. 150. 150. 25. 25 para 150. A regra é 3 simples. Se 25, se 150 está para 25, 1. Não, 25 está para 150. 1 está para 25 vezes 6, 150. Está para 6. Está bem. Continua. Paulo Nido Elton John. Fala do Elton John, pá, sem ter perdido, música, sem música, só música, não sei ninguém falar, sem ter perdido. Thank you. John. Elton John, música de Sacrifice. É como se chama esta música do cantor, português. Onde é que eu já ia? Cantor-produtor. Cantor e produtor inglês. Elton, uma coisa de tal, John. Ora, a música que vamos ouvir, estimados ouvintes, reporta-nos ao ano de um novo asterisco asterisco. E é, então, do álbum asterisco asterisco do cantor inglês Elton John. Ainda bem que estás bem informado sobre a música. Ora, eu escolhi esta música por dois motivos. Um. É uma melodia, para mim, reconfortante. Tem uma composição melódica, tem uma voz bastante, digamos, afinada. Não há uma grande maquinação da voz. Aliás, creio mesmo que não há nenhuma maquinação da voz. Quanto muito... Não há nenhuma. Se a dizer não há nenhuma, é porque há alguma. Estás a dar duas negações na mesma frase. Mas eu gosto de uma... Não há qualquer... Mas eu gosto de uma coisa chamada redundância. Ah, és burro. Sim, exatamente. Sim. Pronto, era o que eu pensava. Portanto, mas não há qualquer maquinação da voz. Quanto muito o intérprete poderá ter feito alguma pausa para beber uma garrafa de tinto e voltar às gravações. Mas, quanto muito isso, não mais do que isso. Este tema, tal como outros que aqui interpretei, como Can You Feel... Interpretei, como é lógico, organicamente. Can You Feel the Love Tonight, Candle in the Wind e também O Velho da Mafalda Veiga. Mas não é para o caso. Dizia eu então que a música Sacrifice escolhia primeiro por este motivo e depois... Dois. Ah. Porque esta música, durante algum tempo, foi parte da banda sonora do programa Hora Zero. Ainda hoje é, mas menos. Esta música... Eu acho que é como digo, ela é reconfortante e é uma melodia, de facto, tão suave. Embora eu fale de algo tão difícil. Sacrifícios. Os sacrifícios são difíceis por uma coisa. Não só são difíceis quando são feitos, são difíceis de fazer. Ou seja, é difícil tomarmos a iniciativa de fazer um sacrifício. Depende dos casos, é lógico, mas às vezes assim acontece. Fazer um sacrifício não é, porém, tão difícil quanto parece. Porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena e nada para a nossa vontade. Amém. Por muito difícil que seja cumprir um sacrifício, quando a vontade existe, até parece mais fácil. Amém outra vez. Fazer um sacrifício é, todavia, complicado apenas num ponto. Tomarmos a iniciativa de o fazer. Não é que nos falte vontade, mas falta-nos vontade de ter vontade. Porque a vontade é algo intrínseco ao ser humano. A necessidade aguça o engenho. Ou aguça o engenho. Mas dizia que a necessidade faz o engenho. E a verdade é que o ser humano, quando é preciso, até faz algumas coisas. Só mesmo quando é preciso. Ali mesmo, quando não há hipótese nenhuma. Ora, esta música, apesar de eu desconhecer qual é que é o conteúdo da sua letra, a verdade é que é uma música que eu acho que está muito bem conseguida. A palavra sacrifice cabe ali perfeitamente. É um título sucinto, uma palavra única para uma imensidão tão grande. Escutemos, pois, estimados ouvintes, a música Sacrifice. Gosto mais de dizer Sacrifice do que dizer Sacrifice. É mais à tuga, Sacrifice. Ora, a música então de Elton John. Vamos ouvir dentro de alguns minutos. Não, alguns segundos. Deixa-me só dizer que esta... Eu desconheço, mas eu sei que o Elton John toca piano. Ele não fez parte dos Beatles, sei que não fez. Mas eu acho que é como eu com alguns elementos dos Beatles. Será isto mentira? Não. Ou verdade? Com o McCartney já ouvi. Com o Harrison acho também já. Bem parecia. Então vamos à música Sacrifice, de Elton John. Sacrifice. Tente sempre... Já passou... Falta o terceiro motivo. Passou no European Top 20. Ah, eu lembro disto. Está lá. De 89 ou 90. Olha, portanto, a música é de 89, com a certeza. E mais. Não sabia do ano. Há que ter em conta que esta música, depois de tocada, muda de título. Porquê? Passa de Sacrifice Já estou aliviado. Ah, sacra foi-se. Ai, casa foi tão... Fraca. Vamos à música, então. Não, agora faltam 15 segundos para chegar aos 10 minutos, já que esta emissão vai ter 2 horas e 10. Sacrifice, a música de Elton John. On. Sério? On. On. E depois, num segundo intervalo, vem a última intervenção aqui do Amilcar. When jealousy burns, Tomando o resumo da semana de Amilcar, a sua semana mais preenchida e diversificada das últimas décadas, na quarta-feira, manhã... Ah, estou a esquecer-se de uma coisa. Na quarta-feira, andei, fui ao mecânico, ainda retomando terça à noite o carro nem sequer pegava. Fui ao mecânico, vim lá ao reboque, voltei ao mecânico, fui comprar uma coisa nova, fui ter com um tio meu para meter a coisa nova no coiso e andei às voltas, mas olha, acabei por gastar um pouco de dinheiro porque nem sequer foi preciso mecânico, mas o carro passou a dar, que era o essencial. Ao ir ter com o meu tio, passei, já comecei a rir sozinho até certa altura, ele de certeza que nem reparou, se for ele não percebeu porquê, é que eu voltei a passar uns minutos numa manhã, durante a semana, estamos a falar quarta-feira de manhã, uns minutos num local onde eu passei anos e anos e quando ia às comprinhas com a minha avózinha que fez-me recordar esses tempos porque eu tive 10 minutos com ele, não é dizer pronto, em 10 minutos passaram sei lá quantas pessoas conhecidas, sabe, um sítio onde estás e está sempre a passar gente conhecida na rua, percebes? E fez-me, pronto, não está a saber, vou falar para os bichos. Antes que me esqueça, fazendo uma pausa no nosso resumo da semana. Nossa, tenho um... Eu nunca doei tanto a fazer um resumo como tu, tiraste um programa todo. Só eu quando a tocar músicas de 5 minutos para... Já, eu não. E então vou-vos fazer um enigma, que eu ainda hoje já me ri na aula com a Motinha, porque ele até andou nas outras salas a perguntar a Vieiras e outros professores que sabiam a resposta. Um homem sai de casa, vira 3 vezes à esquerda e encontra 2 mascarados. Quem são os mascarados? Repito. Um homem sai da casa onde se encontra, vira 3 vezes à esquerda e encontra 2 mascarados. Quem são os mascarados? Quem souber a resposta, que só lá para 2015 é que vão adivinhar, envie para o nosso mail. Quem estiver a ouvir, isso fica uma adivinha para todos os ouvintes e aqui para o Oscar, que já está aqui a fazer manobras, a virar à esquerda, para ver se consegue chegar lá. Um homem sai da casa onde está, vira 3 vezes à esquerda e encontra 2 mascarados. Quem são os mascarados? Enviem para o nosso mail, se acham que sabem a resposta. E se alguém acertar... candota! Se alguém acertar... Eu dedico uma emissão dos Coros Tuas. Escolho eu, abdico, de, quando for a prioridade minha, abdico as minhas escolhas e faço 3 escolhas musicais do ouvinte que adivinhar. Hã? Que dizem? Uma coisa muito importante. Já se vão sentir gente depois desse possível dia que nunca vai chegar. O dia em que vocês adivinharem isto, na altura, a Rádio Antena Web já nem vai existir, porque até a internet já foi cortada, porque ela já nem vai haver liberdade de expressão. Aviso já que eu fiz esta adivinha, acho que em 2002, era da tua turma. Acho que foi em 2002... E a primeira pessoa que adivinhou, e a única até hoje, que adivinhou isto, acertou em janeiro de 2005. Portanto, estou já a avisar que a resposta não é nada fácil. Sabes quem é que chegou lá? O primeiro cantor de hoje, Miguel dos Óculos. Está a ver? Nunca mais me esqueço. O 12º ano, está a ver um teste português, recebo uma mensagem. Foi uma mensagem durante o dia, as pessoas sabiam que eu estava em aulas, não mandavam. E eu vou ao telemóvel, olha, sei a resposta, tal, tal, tal. E eu, ai, o filho da curta. Acertou passado. Lembrou-se, ele estava a ver uma coisa na CNN, estava a ver uma coisa na televisão. Ele lembrou-se da pergunta e então... Tem que ver mais a CNN. E tumba. Não, já não sei se foi a CNN, eu acho que é um canal de informação. E então... É muito vasto. E tumba, lembrou-se. E tu vais dizer durante um teste, eu não digo a ninguém. Eu nunca disse a resposta às pessoas, até ao dia em que o Miguel dos Óculos acertou e eu tive que dizer que estava certo. Queridos, parabéns. Até hoje, claro que não andei todos os dias. Eu fiz hoje esta adivinha, já no... Por acaso, no ano passado, fiz uma ou duas vezes. Andei em 2008 e 2009 a perguntar a muita gente. Lembrei-me outra vez, ninguém... Eu lembro de estarem no Messenger e a pegarem nessa frase, para meterem a frase no Messenger, para ver se os amigos sabiam. Andarem a chatear. Babá, aqui são os mascarados. Portanto, fica já para o nosso vasto auditório. Um homem sai de casa, vira 3 vezes à esquerda e encontra 2 mascarados. Quem são os mascarados? Envia a resposta para geral.radioantenaweb.com. Se alguém acertar, tem direito a uma sessão especial. Já agora, só uma coisa. Diga. Só para não perder aqui a piada. Não ponham na caixa de comentários. Mandem só para e-mail. Ah, sim. Eu estou a falar em comentários. Não é isso, mas alguns ouvintes... escrevem-nos na caixa de comentários. Não nos mandam e-mail, só nos escrevem na caixa de comentários. Mas caso saibam a resposta, porque não sei quem está a ouvir o programa, sei que são cerca de 200, caso estejam a ouvir, não deixem na caixa de comentários, porque são coisas aqui o Olhadas tem que responder que está certo e perde-se um bocado a piada. Ah, eu não digo. E bem que, ainda hoje de manhã, quando antes vim aqui, bem que me... Ah, bem, mas diz lá quem sou. Quando o Motinha saiu, quando foi andar de Motinha. Saiu lá da sala para ir perguntar aos outros, os outros estavam lá a ver comigo. Diz aí a resposta. Eu não digo nada. Continuando. E então, nesse dia que passou muita gente por mim, voltei a recordar outros tempos, em que eu tinha mais de 10 anos e estava sempre a passar gente conhecida. Sabe com quem é que estive? Não. A última das pessoas mesmo. Não. Na penúltima, pronto. Ainda encontrei um amigo meu da primária. Tipo, com um amigo meu da primária, pá. Ah, não... sim senhora. A mais velha das Azeites. A sério? É, há quanto tempo. Estava lá e então tipo, pronto, foi isso. Quinta-feira, para fechar. Falaste nela. Hã? Falaste não, na quinta-feira. Falei, ai, foi, pois. Não foi na quinta, foi na quarta, que tipo, não é. Mas não. Falaste na quinta. Mas foi na quarta que estive com ela. Mas que és? Mas tu queres mas começar, na pá? Quinta. Mas... Isso embala-me. Mas falaste na quinta. Na quinta. Morreu o Gaddafi. Pois foi. E fui jantar a um restaurante lá perto da minha casa. Que em é para comemorar? E tive... Não. Porque aqui está a noite que costumamos ir. E tive o primeiro contacto com a filha lá dos proprietários, que foi bom. Uma rapariga coitada que tentou entrar na faculdade nas três fases e não conseguiu. Por 4 décimas. Então hoje em dia nunca se sabe, se calhar até é bom para ela. Se nessa altura não deve ser muito bom porque não entrando na pública deve ir para uma privada e não vai pagar pouco. Pelo menos o primeiro ano, depois não sei o que é que vai fazer. Pois, mas... Está certo. E tive uma primeira conversa com uma rapariga que foi da turma da mãe nova das Azeites e da outra da Marta e dessas. Primeira conversa tive com ela, passados os anos todos. E foi bom, foi bonito, quinta à noite. Foi uma semana preenchida. Ontem é que quebrou, não houve nada especial. Também não pode ser todos os dias. Mas domingo a quinta tive muita diversidade. E ainda não disse tudo. Sabes o que é que eu comecei esta semana? Quer dizer, já não foi esta semana. No dia 5 de outubro de um filme na SIC que foi o Ratatouille. E eu inspirei-me, comecei aí. Ratatouille! Comecei aí. Sabes o que é que comecei a ver no domingo à noite e agora vejo todos os dias? Programa de culinária. Eu vou ficar um chef. Pá. Ah! Eu vou ter. Ah, sei quem é que vai ser o sucessor do Pronto a Comer, sim senhor. É isto. Essa é uma categoria. Bom, o que é que me falta dizer? Ah, esquece. Esqueci-me de... Esqueci-me de... Esqueci-me de colocar pis. Tu tinhas-me dito quando apresentaste aqui um top de uma música, já não sei quanto, teu top imaginário. Ah, sim. Não te lembras que a música número 2 ou 3 era portuguesa e tinha assim umas palavras? Não te lembras? O teu primeiro, a tua primeira top, ou a tua primeira emissão que mostraste aqui... Há duas semanas. Ah! Ai, tu não colocaste os pis. Pois, que é assim, mané. Só depois a ouvir a missão é que me lembrei. Tu queres colocar o que é que eu venho aqui outra vez para poder explicar? Ah, não. Dá trabalho. E... esqueci-me também de pôr os pis. Na tua escolha. Quer dizer, duas coisas relacionadas contigo. É o teu top e uma música que tu escolheste. És mal criado. A Rolling. Tinha lá muitas asneiras. Quando dava na MTV, quando chegava essa parte era... Pois, coisas que trazem. Coisas trazidas por ti. É isto. Perdido em Erna. Uma retificação a fazer. Ai, não é palavra. Nós fomos burros. Eu fui burro há umas semanas. Quando trouxeste aqui a Festa da Vida, o Carlos Mendes. Sim. E 2 dias antes tinha morrido o criador dessa música. E não falamos nisso. Eu não sabia. O Genisa. Criou também o Paulo Carvalho e depois o Deus. Não criou o Paulo Carvalho. Criou depois o Deus. A Festa da Vida também foi criada. E ele tinha morrido, nós gravámos um sábado e acho que morreu na quinta-feira, ou não sei se. E não falámos disso. Burros. Já viste? Uma música dele, na semana que morreu, e nem sequer falámos. Já viste? Falamos agora. Já passava um mês. Ontem vim embora para casa e no transporte público, mais uma vez, achei piada de duas conversas entre senhoras tipo bairristas. E que uma virou-se para a outra. Olha, logo à noite, sempre à baila ali. Ah, hoje, amanhã. Ah, então tinha-me dito que não havia ali na coletividade. Ah, vai, lá hoje e amanhã. E pelo que me tem contado, tem que estar lá muita gente. E outra. Ah, tirosos. Sabes? Tirosos. Tinha-me dito que não havia. Eu esqueceste do mim. Ora bom, vamos embora que eu vou falar da última música. Sabes a história? Hã? Vamos lá, fala lá. Fala lá. Fala lá. Fala lá, peço Fátima. Sabes a história da Fátima? Em que o homem estava na cama e ela... Estava o casal. E toca com um fone e ela vem atender e quando regressa à cama está ele. Oh, Fátima. Oh, Fátima. Oh, é Fátima. E ela para ele. Quem é? Acorda, acorda, pai. É um cru. Hã? Hã? Quem é Fátima? E ele... Fátima, é o cabão que eu apostei na corrida de ontem, que eu estava lá, Fátima, a ver se ele ganhava. E ela, olha, o teu cabão acabou de telefonar. A última música de hoje é do, é do Elton John também. Sim, continua. É do Elton John que vai marcar o início de uma era neste programa. Porque a partir da próxima semana eu vou começar a trazer uma coisa... Que é uma das razões que eu queria que tu parasses de tocar. Já me estavas a estragar o esquema. Vamos trazer coisas do Rei Leão. Eu vou trazer o Oscar, se quiser, a linha. Se quiser, faço eu sozinho as figurinhas tristes. Porque já é habitual. Can You Feel the Love Tonight? Foi uma música considerada dos tops lá na altura. E que é muito bonita na versão portuguesa. A parte deles. O que é que acontece? O quê? E o que é que vem depois? Estes pombinhos vão se apaixonar. Ficarmos só nós dois. Oh! Há troca de carícias. Há mágica no ar. Enquanto houver romance entre os dois, desastres vão chegar. E começa essa noite, o amor chegou. E há uma parte entre o Simba e a Nala em que ela... Foi. Em que a Nala dá uma lambidela no focinho do Simba e eu achei piada. Quando em humanos, quando uma mulher ou um homem dá um beijo de surpresa no outro, percebes? E fica assim surpreendido, foi igualzinho. Quer dizer, eu cantei a parte do Timão e Pumba, já antes deles dizerem, o Timão dizer, e já começa a cheirar mal. E o Pumba, desculpa. Não és tu. Eles. Ele. Sozinho. E qual é o mal? E começam os dois. É o que acontece. O que acontece é que vamos ouvir porque faz-me reportar ao melhor filme, na minha opinião. Trevias! Que a Disney já. Coisa. Trevias o quê? Já que ouvimos essa parte. Qual parte? De eu dizer que o Reino é o melhor filme? Não, a parte da hiena, não é? Das hienas, depois da parte das hienas, não é? Alguém te falou em hienas? Estou a falar do Simba e Nala, uma música romântica, e achas que as hienas é que cantavam isso? Não é isso depois. Não há essa cena, não vem depois. Não, vem muito antes. Está bem, já posso falar, acabar? Quando é a cena das hienas do Scar, o Simba ainda é pequenino. Tinha nascido há pouco tempo e aqui já é grande, já anda com a Nala e o pai já morreu. Não percebes nada disto. Pronto, vai reportar aos meus tempos de criancinha e o Rei Leão era muito bonitinho e a música é bonita e é uma coisa romântica e hoje andamos muito românticos e hoje estivemos aqui na emissão dos Cones com o Joel, a primeira música é Leandro, Desesperado por Sentir. Depois o Miguel dos Óculos com... Como é que era? Não há motivos? Não há motivos. A terceira foi o Dennis Russell, Goodbye, My Love, Goodbye. Seguiu-se o Nuno Miguel no seu Storyteller. Está quase a fazer um ano, pá. É para outra terça. O Nuno Miguel no seu Storyteller a trazer uma versão própria de Love Story tocada por Richard Clayderman. Foi o que eu disse, pá. A última escolha do Oscar, Alinho. Foi o Elton John e Sacrifice. E vamos chegar com o Elton John, Can You Feel the Love Tonight? E vamos embora no sábado, voltamos. Está bem? Está bem. Tá obrigado. Fala, pá! São minhas despedidas. Tu escolhes tu, escolho eu. Vamos voltar para a semana com as escolhas do Nuno e eu. Com as escolhas do Nuno e eu. O que quer dizer que para a semana a emissão não vai ter 2 horas e 15 como esta. Vou ser mais comedido porque tenho respeito pelos outros programas. E tu vai não. Ser mais comedido. Exatamente. Está bem. E até para a semana custa sem inspiração. Sharp day when the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wild. Kings and vagabonds believe the